Portal do Arrocha. Sabe o que é? A guitarrada do Baizinho. Guitarrada, guitarrada, guitarrada do Baizinho. Guitarrada, guitarrada aqui, ó, ó, ó. Total, tal, de Family, a rabeta das meninas. Quita, quita, de bandida. Senta, chama as coleguinhas. Pra um tal de Family, na rabeta das meninas. Quita, quita, de bandida. Senta, chama as coleguinhas. Vai, colega, vem, colega. Chegou na guitarrada do Boizinho.